Não sei o que fazer. Odeio admitir, ainda te amo. Nunca vou esquecer seu vacilo, mesmo assim te amo. É tão difícil suportar a tua ausência. Complicado conviver com a solidão. Apesar de tudo, eu te quero de volta. Por esse amor eu te ofereço meu perdão. Quem chegou? Carla Carola. É tão difícil suportar a tua ausência. Complicado conviver com a solidão. Apesar de tudo, eu te quero de volta. Por esse amor eu te ofereço meu perdão. Lembrar você.